Muito bom dia a todos. Eu sou o Roque Umbário e venho da parte do Fórum Terra Kwanza Sul. O Fórum, que é um consórcio de organizações da sociedade civil sediadas na província do Kwanza Sul, que trabalham fundamentalmente com as comunidades rurais no que toca à questão de segurança alimentar ou até mesmo, se preferirmos, a questão da agricultura e, portanto, transportam para a sua abordagem de intervenção a questão da terra. Bem, vou então fazer a apresentação rápida de dois casos de grandes aquisições no Kwanza Sul, portanto, apenas dois de muitas outras grandes aquisições que existem na província. Estou a falar nomeadamente de aquisições mais ou menos conhecidas, tanto o projeto Terras do Futuro, que se encontra na comuna de Cariango, no município da Kibala, e também o famoso projeto Procana, adstrito ao projeto Aldeia Nova, que está a ser implementado quer no Waku Kungu, como também no Lonhe, na Kibala. Então, rapidamente, vou, no fundo, fazer algum... Vou apresentar o primeiro, depois o segundo caso, falar de outras ocupações do ponto de vista de indicação só, tanto outras grandes aquisições que seriam objeto de estudos futuro, e uma breve conclusão. Bem, na verdade, nós, enquanto Fórum Terra, temos consciência de que o fenómeno das grandes aquisições não é só um fenómeno, digamos assim, global, mas é também específico. É evidente a nível da província do Kwanza Sul, em função das grandes transformações que o país tem vindo a viver, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista jurídico, etc. E uma das questões que nos debatíamos relativamente à questão das grandes aquisições tinha que ver exatamente com aquela questão que já foi levantada na primeira apresentação de introdução do workshop, que é: estaríamos a considerar land grab ou então grandes aquisições, já que a expressão land grab parece não ser muito adequada ao nosso contexto, né? Penso que literalmente é traduzida como roubo de terra, mas a questão que se coloca aqui é mesmo das grandes aquisições. Portanto, chamaríamos grandes aquisições aquelas feitas só por empresas ou então também aquelas feitas por pessoas individuais, portanto, os vulgos fazendeiros, no caso. E a outra questão que nos colocávamos é se chamaríamos grande aquisição em função de que tamanho mínimo de concessão ou de aquisição. Bom, na verdade são questões que ficaram no ar e ainda são objeto de alguma reflexão profunda para se amadurecer então o conceito de grande aquisição a nível de Angola. Mas os casos que eu vou apresentar, primeiro, são de empresas, portanto, são projetos que no fundo são empresas e têm, digamos assim, estão a aproveitar ou têm demarcado espaços superiores a 10 mil hectares, que segundo diz a lei de terra, tanto são de competência do ponto de vista de concessão do Conselho de Ministros, né? Embora hoje, em função daquilo que é a Constituição da República de Angola, já não se sabe se de facto é exatamente o órgão que detém ainda este poder deliberativo, né? Bom, então o primeiro caso é o caso do projeto Terras do Futuro. Este projeto é um projeto agroindustrial e pecuário de âmbito privado, portanto, tem na sua mão, digamos assim, detém, digamos, protagonismo sobre este projeto um empresário nacional. O grande objetivo deste projeto, segundo a informação colhida no terreno, portanto, lá onde está o projeto, através de um engenheiro agrónomo que trabalha no projeto Terra do Futuro, o grande objetivo é, de facto, a criação de condições estruturais para apoiar empresários angolanos do setor. Bom, esta informação circula até mesmo na internet, porque o projeto tem, inclusive, um website. Entretanto, o que eles pensam é, no fundo, criar as condições de desmatação e definição de pequenas fazendas que serão geridas e administradas por jovens empresários angolanos. O investimento, segundo esta fonte consultada a nível do projeto, é superior, ou seja, é de no mínimo 70 milhões de dólares e tem inicialmente o financiamento do BDA, do Banco de Desenvolvimento Angolano. Portanto, o projeto está localizado no Cariango, portanto, comuna de Cariango, na Kibala. Só para terem uma ideia, é qualquer coisa como 125 quilômetros da Kibala até a área onde está sediado o projeto. E a área concedida é de 20 mil hectares de terra. Bom, essas terras que hoje, aí onde encontra-se o projeto, anteriormente serviam para a caça e o garimpo de diamantes. Segundo algumas comunidades que pudemos ouvir, tanto já há algum tempo e agora com algum interesse específico, na verdade a área acabou por engolir primeiramente o espaço que era usado para a prática da caça e também o espaço que muitos praticavam o chamado garimpo de diamante, tanto lamentando assim a perca, sobretudo, do espaço usado para a caça. As grandes componentes do projeto são estas, né? Primeiro, a formação de jovens agrônomos. No fundo, eles pensam formar cerca de 60 fazendeiros. E, até hoje, já têm 10 jovens formados que têm os seus próprios espaços, no fundo, fazendas, pequenas fazendas de 250 hectares, neste espaço que compreende os 20 mil hectares. A outra linha de força ou componente é a introdução de culturas melhoradas na região. Portanto, a pessoa de contacto dizia-nos que o projeto prevê e já está a experimentar a adequação dessas culturas a nível da região, não é? Prevê a introdução do milho, da soja, feijão e o arroz. Bom, na verdade, não é só uma questão de eles produzirem, mas a intenção do projeto é precisamente estimular as comunidades vizinhas a também produzirem estas mesmas culturas, que pensamos nós poderá vir a beneficiar as próprias comunidades daquela região da Kibala, que tradicionalmente pratica ou tem mais uma atividade caracterizada pela monocultura, né? Tanto a diversificação poderá eventualmente vir a ajudar as próprias comunidades. Bom, para além disso, eles pensam também na industrialização, portanto, vão montar uma fábrica e constituir assim uma associação dos próprios fazendeiros ou jovens que beneficiarão dessas pequenas fazendas. E temos também a formação básica e profissional, portanto, ainda não está também, é uma previsão de se colocar uma escola de formação básica e profissional onde serão ministrados diferentes cursos, né? Portanto, para além da leitura escrita, a carpintaria, a mecânica, a pedreira, etc. E por último, eles também, portanto, dizem que têm um certo interesse em olhar para as questões do ambiente. E aqui vemos que, portanto, na verdade, eles querem incluir a questão do ambiente mais na perspectiva de educação, quer dos funcionários como dos filhos dos próprios funcionários do projeto. Para além de que hoje tem também um convênio com o INAMET e colocar uma estação automática a nível do projeto que possibilita dar informações sobre as condições climáticas na região e não só. Bem, na verdade, aquilo que podíamos chamar de impacto socioeconômico poderão ser esta, né? Portanto, há uma introdução de novas culturas que poderá eventualmente vir a melhorar a diversificação da produção e também da dieta alimentar das famílias, portanto, se assim acontecer. Há aqui a geração de emprego, segundo o engenheiro com quem falamos. Mais da metade dos 200 funcionários que o projeto tem, tanto são pessoas, digamos assim, recrutadas a nível local, não é? não se sabe, não conseguimos apurar o certo quais são de facto as condições de trabalho, mas ficou pelo menos claro que eles têm pelo menos salário mínimo, são 12 mil kwanzas. A formação de base e a formação profissional parece-nos também ser algo bastante importante, embora ainda esteja em termos de previsão. E a possibilidade de os camponeses poderem vender os seus produtos à futura indústria. Precisamos também ser um aspecto fundamental. Bom, em relação às situações de litígio, este projeto nos parece muito ambicioso, não é? A contar mesmo do próprio espaço que ocupa, mais qualquer coisa como 20 mil hectares, mas pensamos que há um relativo conformismo das próprias comunidades, pelo menos naquelas onde nós passamos, em relação à ocupação feita pelo projeto. Portanto, para muitos não é um grande problema, mas o que se nota é que o conhecimento do espaço concedido é um conhecimento só formal, não é um conhecimento material. As comunidades não têm ainda noção exata do espaço que foi concedido. Bom, e também nos parece que não existe um mecanismo de informação e discussão com as comunidades sobre a própria realidade. Portanto, não é latente, não é patente ainda a existência de conflitos, mas pensamos que eventualmente no futuro poderá surgir em função do alargamento do próprio projeto. Bom, o segundo caso é o projeto Procana, que é uma sociedade comercial de capitais público, portanto é um subprojeto da aldeia nova, e que tem, digamos assim, ou herdou os problemas que o próprio projeto Aldeia Nova também evidenciou durante muito, muito tempo. Bom, o objetivo é a produção de açúcar, de álcool e também de energia elétrica. Bom, não foi possível ter informações sobre qual é o investimento, mas segundo um engenheiro também deste projeto, dizia que o investimento é superior a 100 milhões de dólares, não menos de 100 milhões de dólares. Está localizado no Acucungo, o viveiro, portanto, onde já existe plantação de cana de açúcar. E Lonhe, na Kibala, apenas foi demarcada a área onde se vai tanto instalar a indústria. A área concedida a nível do Acucungo é de 600 hectares, como vem, para o viveiro, onde são experimentadas várias diferentes espécies de cana de açúcar. E no Lonhe é uma área de 43 mil hectares, uma área de facto muito grande, muito grande. Bom, na verdade, no Acucungo, esses 600 hectares compreendem uma área usada anteriormente para a criação e pasto de vacas leiteiras por parte de nativos que trabalhavam para uma empresa de laticínios no Acucungo. Isso não era colonial. Portanto, depois, o que aconteceu foi que essas mesmas pessoas tiveram que ser integradas no projeto, beneficiando assim de um pequeno espaço que é usado para o pasto e também, portanto, tem alguma inclusão do ponto de vista de trabalho a nível do projeto, no caso, viveiro no Acucungo. Uau. Aqui não aparece a situação do Lonhe. No Lonhe, a situação é bem mais grave. O projeto não arrancou ainda, mas aquelas áreas, a área demarcada no Lonhe, portanto, que são os 43 mil hectares, compreende quer espaços usados para a caça, uma atividade tradicional daquela região da Kibala, como também espaços usados para a prática da agricultura de algumas comunidades daquela região. Na verdade, há também informações de que algumas comunidades acabaram sendo engolidas pelo próprio projeto, pela demarcação feita, embora ainda não tenham sido, digamos assim, desalojadas, mas estão incluídas dentro do espaço concedido, o que é um motivo, de facto, de preocupação. Bom, o projeto prevê, primeiro, o viveiro é uma linha de força, tanto que está no Acucungo, são os onde tem já hoje 60 mil canas de 22 espécies diferentes. A produção de cana de açúcar, tanto no Lonhe, que são os 25 mil hectares, e, na verdade estamos a falar de, em termos de previsão da produção de 220 mil toneladas de açúcar tipo cristal, 800 milhões de litros de álcool farmacêutico. Bom, vale dizer também, antes, que esse estudo só focalizou a parte do Kwanza Sul, porque o projeto é tanto Kwanza Sul como a província do Cunene, no Xangongo, onde se prevê a produção de cana-de-açúcar num espaço superior ao do Kwanza Sul. Portanto, acho que são 47 mil hectares, diferente do Kwanza Sul, que são os 40, 43. A outra linha de força é a construção de uma vila, segundo informações. Portanto, eles pretendem, no Lonhe, construir uma vila que vai ter, dentre outras condições, digamos assim, casa para os funcionários, casa para as pessoas que forem afetadas pela demarcação ou pela concessão, vai ter hospitais, etc. Uma série de serviços sociais básicos, mas sabemos que é ainda a previsão simplesmente do próprio projeto, tanto mais que lá não tem ainda qualquer atividade substancial. Bom, e o último ponto, a última dimensão do projeto é a produção de energia elétrica. Portanto, eles pretendem aproveitar o derivado da cana-de-açúcar, acho que é bagaço que se chama, o bagaço, para a produção de energia que poderá beneficiar quer a vila que pretendem construir no Lonhe, quanto alguma parte vizinha da própria região. Em termos de impacto, pensamos que ainda é prematuro, porque o projeto não deu ainda passos significativos. Para além do Waku Kung no Lonhe, não existem ainda passos significativos. Mas, de facto, há alguma geração de emprego, pelo menos ao nível do Waku Kung, isso foi notável, né? Mas no Lonhe não temos ainda esta questão. Há conflitos, de facto, tanto ainda não é exatamente visível, mas as comunidades, felizmente, já têm noção do impacto ou do conflito que este projeto poderá trazer na mesma região. Até porque são comunidades que têm vindo a refletir, junto de ativistas, de pessoas afetas ao Fórum Terra, sobre as questões ligadas à própria lei de terra e os direitos que esta mesma lei reserva para as comunidades rurais. Portanto, estão a tentar apelar ao diálogo. Lembro-me que uma vez estava no Cariango e havia um encontro de autoridades tradicionais, tanto a nível do Conselho de Auscultação e Concertação na comuna. Na altura estava também a ACM a representar as organizações não governamentais que trabalham lá no Cariango, e as autoridades tradicionais estavam a apelar o diálogo no sentido de o projeto não vir a prejudicar os direitos que eles têm sobre aquelas terras. Há uma relativa calmia, e pensamos nós que esta calmia tem a ver primeiro com o facto do projeto não ter arrancado, mas também tem a ver com a expectativa que o anúncio provocou nas próprias pessoas, né? Tantas pessoas, bom, não estão tão agitadas porque pensam que poderão eventualmente ser abrangidas pelo próprio projeto. Portanto, se isto não acontecer, na verdade é um dano que poderá surgir, que é da expectativa adiada, ou então cancelada, se for o caso. Portanto, neste caso, na verdade, gradualmente vai se perdendo o sentido de pertença. As dificuldades do projeto, tanto do próprio projeto se suster, são visíveis. E a análise que a gente faz é que, eventualmente, se o projeto vier a arrancar na área do Lonhe, poderá ter sérias dificuldades de poder, então, sei lá, indemnizar ou negociar com as próprias comunidades. E estamos aí diante de um possível conflito daqueles bem agudos mesmo. Bom, na verdade, para além desses casos, o Kwanza Sul tem um conjunto de outras grandes aquisições. E aqui temos pelo menos alguns exemplos, que são, digamos assim, aquisições de pessoas singulares. Ainda mesmo na área da Kibala, há o exemplo da fazenda Luso. que pretende ocupar cerca de 10 mil hectares. Não tem exatamente demarcado os 10 mil hectares, mas esta é a pretensão. E já várias comunidades estão a reclamar que o projeto está a engolir as lavras e até mesmo algumas casas. O curioso é que é uma concessão feita ao próprio governador da província do Kwanza Sul. Este é caricato. Portanto, algumas comunidades já começam a ressentir o conflito. Tem o exemplo da fazenda Cambondo, que ocupou inicialmente 10 mil hectares, mas felizmente, por causa dos grandes debates levantados a nível da Kibala, pelo menos houve uma redução de 10 para 8 mil hectares. E parece que o conflito acabou sendo ultrapassado, sobretudo com a comunidade ou a aldeia de Cambondo, que em princípio também trabalha na própria fazenda. Ainda tem a situação de uma fazenda, portanto, a fazenda de uma Novacola, que eram inicialmente 10 mil hectares, portanto, diminuíram 5 para as próprias comunidades, no sentido de reduzir o nível de litígio com as próprias comunidades. E existem outras mais, portanto, são várias e várias grandes aquisições, áreas superiores a 10 mil hectares. Isto é só na Kibala. Temos situações, por exemplo, a nível da Conda, a nível do município de Kasongo. São, digamos assim, diferentes situações de grandes aquisições a nível do Kwanza Sul. Tá, mas para essa apresentação, penso ser suficiente para partilhar. Muito obrigado. Imagino que alguém haverá que talvez eu pediria às pessoas, né, para apresentar os estudos, para sentarem-se aqui. As pessoas vão colocando algumas perguntas, alguns questionamentos e vamos um pouco tentar interagir nessa base. Né? Então eu gostaria que viessem. Sentassem aqui e vamos. Eu acho que também é bom notar o espírito um pouco desse seminário quando foi concebido. A ideia era olharmos para as grandes aquisições de terras e muito honestamente ver quais são os prós, porque haverá alguma vantagem, e quais são os contras, né? E tentando trazer testemunhos vivenciais. Então vamos tentar ver as inquietudes que se fizeram. Acho que na parte inicial o Casimiro fez uma apresentação do que tem sido a argumentação um pouco a todos os níveis de quais são os prós e quais são os contras. Isso não é um problema só da Angola, é um problema um pouco por toda a África e os grandes debates à volta dessa questão. Né? É uma pena que não tenhamos um público tão diversificado, mas acredito que o debate em si suscita interesses e não é um debate que está muito alargado na nossa sociedade. Há setores importantes da nossa sociedade que deveriam poder estar aqui e refletir um pouco connosco. Temos aqui as pessoas, vamos colocando as nossas perguntas. A vantagem de ser um pouco de colocar diretamente, só levantar, apresentar-se e colocar a questão. É especial. Sim, pode. Sim, pode. Ok, já. Tenho 25 anos de experiência no setor e coloco alguns dados para vocês refletirem. Brasil como Angola não são parecidos como seus vizinhos. O problema de Madagascar, realmente 90% do território para uma empresa é um absurdo. Respeitar as comunidades tradicionais é um dever dos angolanos que estão no poder e dos estrangeiros que vêm para cá. Tudo começa na base, na comunidade tradicional. Só que a comunidade hoje não tem receita, não tem dinheiro para comprar uma roupa para o seu filho. E esse dinheiro não vai vir do petróleo, vai vir da agricultura. E essa reeducação na agropecuária é necessário nós fazermos junto com as comunidades, nas fazendas grandes, médias e pequenas. Não precisa ter medo, como teve-se no Brasil, das grandes propriedades. As grandes propriedades servem para os produtos de exportação e muito do produto que é consumido interno. Só que hoje no Brasil, 65% do alimento é produzido nas propriedades de 1.000 hectares para baixo. Quando se fala em 10 mil hectares, você não produz uma indústria automobilística para produzir 100 carros por dia. Você quebra. Você precisa de grandes espaços para diluir o custo de um trator, já que hoje um trator é 100 mil dólares. Então não temos que ter uma visão do passado comunista, e sim, infelizmente, o mundo é matemático. Ou dá ou não dá. Ressalto, precisa ter respeito pelas comunidades tradicionais. Elas vão ser inseridas nos processos. Ninguém vai buscar trabalhador no Congo para trabalhar nas fazendas em Angola. Os trabalhadores vão sair daqui mesmo. É fato. E um trabalhador que hoje na lavra dele, eu fiz uma conta aí, com 1.500 quilos de milho que ele consegue apurar por hectare, está conseguindo 50, 60 dólares por mês, provavelmente inserido numa propriedade, ele vai ganhar 120 como trabalhador braçal e até 300 como tratorista. A vida dele muda, ele passa a ser classe média, né? Então, eu acho que assim, Angola, diferente dos vizinhos, tem uma densidade populacional muito baixa, né? Só que hoje importamos 80% do nosso alimento. Em 2050, Angola vai ter o dobro da população. Se continuarmos só a trabalhar na lavra, com medo dos tratores, né? De angolanos ou de estrangeiros, não importa, porque a terra continua sendo de Angola. Outro dia eu estava num debate no Brasil e o ministro falou: algum asiático vai pegar a terra do Brasil e vai levar de navio para a China? Não, a terra do Brasil é do Brasil, de Angola é de Angola. E tudo que está no contexto vai crescer. Acontece que a gente tem que ter uma abertura, respeitar, né, de novo, as comunidades tradicionais. Agora, para arrancar com a agricultura de médio, pequeno e grande porte, precisa ter um investimento. E hoje, e esse investimento vai ter que vir ou por indústrias estrangeiras ou por capital nacional. E hoje o que eu vejo com receio, eu diria, é: cadê este capital? Todo mundo fala que os bancos têm o dinheiro para esses agricultores aí da Terra do Futuro, por exemplo, é um projeto muito bom, mas eles têm o dinheiro para arrancar? Né? É essa a minha colocação. Quantos elementos naturais daquela zona estão envolvidos como proprietários de alguma fazenda? Quantos? E se nenhum, os donos daquelas fazendas da Terra do Futuro vieram de que zona? Para ver se de facto as famílias pobres daquela região estão enquadradas no projeto e a que nível? Não somente para segurar a katana ou o trator, mas para gerir a empresa. Para gerir a empresa. Esse é um dos elementos. Outra questão que eu queria perguntar ao Roque. O Roque é a questão da Procana. Para além da cana-de-açúcar que está a ser produzida, e que são cerca de 24 mil hectares, que outros produtos serão introduzidos, pelo menos para manter a questão do hábito e costume do sistema alimentar das comunidades? São 24 mil hectares onde envolve grandes áreas e grandes comunidades estão inseridas. E como será a alimentação dessas comunidades em termos de hábitos e costumes? Eu faço uma conexão de todas as apresentações que foram feitas e tento olhar para a lei, para as questões legais. Há alguma situação, há uma questão de que não estamos a olhar para a lei para garantir o direito das comunidades rurais. As comunidades rurais, de acordo à lei, têm direito de um título de reconhecimento daquelas terras que lhe vai permitir negociar com todo outro indivíduo que puder chegar ali. Não há uma estratégia do governo ou do executivo para garantir que esse elemento da lei seja pautado, para garantir que as comunidades possam negociar de igual para igual, de acordo, porque senão estas empresas vêm e o indivíduo que está na localidade acaba sendo um mero trabalhador desta instituição. Ao ser assim, claro que ao invés, como diz a estratégia de luta contra a pobreza e da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, acabarmos ou reduzirmos as bolsas as bolsas de riqueza, vamos continuar a aumentar as bolsas de pobreza. Os pobres vão continuar a aumentar e as riquezas continuam a tirar aquilo que os pobres gostariam de ter como sua forma de pelo menos combater ou reduzir a fome. Reduzir a fome. Por enquanto eu termino aqui. Vamos só permitir que eles comentem depois. Vamos. Também seria bom passar em perguntas muito claras ao grupo, mas também são muito bem-vindos os comentários feitos até aqui. Eu acho que isto enriquece bastante o debate. Belarmino Gelembo da Adra. Eu, se calhar na sequência do que estava a dizer o Junito, em praticamente todas as apresentações, uma das questões que nos salta à vista é o desprezo pela lei. Quer dizer, há uma constatação evidente, quer dizer, que esse sentido, dito sentido de desenvolvimento que estamos que se anuncia por aqui e por ali, quer dizer, passa claramente por um atropelo pela lei. Quer dizer, as rotas de transumância são vedadas, os terrenos no Bailundo são invadidos, as pessoas estão com problemas porque estão a inalar a poeira, as marcas do Kwanza Sul. Quer dizer, acho que há aí um traço geral, e que nós estamos a falar da terra, mas podemos ir para outras áreas de atividade, é quase a mesma coisa. Quer dizer, o atropelo à lei, isto é uma coisa que a gente põe no bolso e não se fala mais nisso, infelizmente. Mas a segunda questão, que talvez é mais em relação ao caso do Kwanza Sul, né? O nosso amigo disse que o projeto Terras do Futuro, acho que é isso, né? Vai herdar ou está herdado as marcas do Procana, né? Está herdado ou vai herdar as marcas da Aldeia Nova. Eu penso que um dos problemas que nós temos em relação a esses grandes projetos é que, como nós temos grandes dificuldades institucionais, muitos desses projetos vão acabar mesmo falhando por causa disso. Que às vezes não é tanto não é só a questão da disponibilidade financeira. É, várias vezes tem estado a dizer, né? Nós podemos colocar meios, etc, etc. Mas se isso não acompanha com o reforço das próprias instituições, né? A peça mesmo para substituir o trator não vai aparecer. Uma bobina para substituir não vai aparecer, né? O combustível. Então nós temos problemas de ordem institucional de tal ordem que provavelmente os projetos grandes, eu não sou contra os grandes projetos, longe disso, né? Mas a nossa realidade institucional real e as nossas capacidades humanas provavelmente apelariam a processos mais paulatinos do pequeno e do médio. Claro, com o grande isso é importante. Nós temos vários exemplos que o trator ficou parado porque a peça tem que vir de Benguela ou tem que vir não sei de onde. Então, olharmos isso por uma perspectiva mais global de desenvolvimento das instituições no nível local, né? Um município que tem 200 mil habitantes tem um, dois quadros da EDA, da Estação de Vento Agrário. Então, acho que essa é outra questão que eu gostaria de colocar aqui para a nossa reflexão. Sim, vamos deixar um pouco as pessoas darem um pouco os seus comentários. Depois, muitos dos comentários vão fazer um grande esforço. Também para formar em perguntas claras para você. Lucy Piazza, obrigada pela palavra. A minha. Acho que é um comentário daquilo que o Sérgio falou, que é para vermos os avantagens ou desvantagens desses projetos. Na verdade, é quando analisa o que os produtores apresentaram, a ideia que vê logo é que as pessoas, as empresas que estão a implementar a filosofia é que é por interesse da comunidade, é tudo por o bem da comunidade, os interesses. Mas agora resta saber até que ponto isso beneficia a comunidade. E a minha pergunta vai para o Roque. Na sua intervenção dizia que na aldeia nova ou na futuro, no terra do futuro, que não há conflitos em si visíveis. Não sei se sua investigação chegou ao ponto de saber as pessoas que ocupavam aquelas terras antes, onde estão a implementar esse projeto, como que foram o tratamento. Porque aquilo que se apresenta aí, as promessas, as escolas profissionais, a formação dos funcionários, há muitas coisas boas, mas eu sei que os projetos já foram implementados, estão a andar. Não sei o que se vê agora disso que já que está no desenho do projeto, uma vez que os projetos já estão em andamento. São essas duas questões: como que as pessoas foram tratadas que ocupavam essa terra antes, e também dessas promessas, se a sua investigação chegou aí para dizer mais ou menos como que dessas promessas já foram implementadas. Obrigada. Ok. Sim, Natália. Oi, Natália, vamos dar a possibilidade. Vou tentar transformar algumas questões em perguntas. Bom, eu também vou perguntar sobre olhando um pouco para a apresentação do Casimiro, há um dado que diz que quase 70% ou 80% das comunidades não têm título, não têm nenhum documento legal. Hoje, às vezes, nos confrontamos com situações de que muitas comunidades que foram delimitadas, tanto ao nível de algumas províncias, não têm este documento legal. E em prol disso, há províncias também que estão a ser atribuídos títulos a fazendeiros. Então, há um choque muito grande em uma comunidade já delimitada, não é? E depois aparece essa invasão do fazendeiro que, em menos de 2-3 meses, tem um título. Então, o que é que nós podemos fazer, se calhar, enquanto sociedade civil? Que outra reflexão? Eu vou tentar, parte de alguns comentários que foram muito ricos, transformar em perguntas para os meus companheiros. Né? O comentário foi mais na linha de que não devemos só ver os grandes empresários, as grandes, como um risco, mas também como alguma oportunidade. Não sei se capto bem um pouco assim, né? Que pode também representar uma oportunidade. Yeah. E eu gostaria de perguntar, sobretudo aqui no colega da Willa, no Ambo também colocou isto, e também até de certa forma na Luna, será que estes investimentos na vossa aldeia podem também, feitos de outra forma, podem representar uma vantagem para vocês, ou porque vos dá um emprego, ou porque uma série de oportunidades? Esta era a pergunta que colocaria a vocês. Para o 15 para o Rock houve uma muito clara. Mas para vocês é isto, a vinda de empresários, de pessoas que estão a investir, pode ter alguma vantagem? Como é que vocês sentem, um pouco relacionando a vossa vivência? Vocês vivem lá, então. Houve uma pergunta também, houve um comentário muito na linha da questão lei. Sim. Vocês são conscientes de que aspecto da lei, nos vossos casos, Lunda, também aqui, Roque também, Kwanza Sul, Wambo, está a ser violado? Há essa consciência? As pessoas sabem, bom, a lei diz isso e tal, há esta consciência? E que mecanismos, se calhar, da lei vocês tentaram acionar para resolver esta situação? Houve um comentário também, tem a ver um pouco com o primeiro, na lógica do ponto de vista de emprego e de benefícios que essas empresas poderiam trazer para lá. Há alguma consciência de vossa parte de que poderiam ser algum benefício, tipo empregabilidade, né? Ou muitos podiam ser proprietários, sobretudo naqueles grandes projetos que quem usa é o Estado. Qual é a possibilidade real de haver também proprietários, pessoas que nasceram lá na terra e tal, né? Já para os outros participantes da próxima ronda, eu acho que também era muito bom falar dos impactos ambientais e dos impactos sociológicos, que normalmente ficam esquecidos quando estamos a debater. Sim? Em relação ao impacto ambiental, já que eu moro em fazenda há mais de 20 anos, muita tristeza, eu acho que da caça, não da caça atrás da pandemia. Eu acho que a gente é natural, os bichos estão aí há 2 mil anos e ainda existem bichos. Então existe uma caça consciente. Porém, a caça com o fogo, queimando todo o capim, 3 mil, 5 mil hectares, como eu vi semana passada, no Kwanza Sul, ano após ano, estamos empobrecendo o solo. Ninguém está vendo porque ninguém está cultivando aquele solo. Todo mundo só fica nas baixas, né? Então, assim, o adubo sendo jogado no rio, ninguém põe adubo a mais para ser jogado no rio, é muito caro. Então, existe aí um ecochitismo que nós temos que ponderar e ver o que é correto. O fogo é errado, né? E venenos até proibidos em outros países, aqui ainda continuam em uso. Então a gente tem que pôr os pingos nos is. Tá certo. Vamos dar a oportunidade de responder? Eu venho assim. Estás a falar de impacto, não se referiu aqui a impacto sociocultural. Com essa invasão, também perde-se a realidade cultural das comunidades. Elas estão afastadas dos sítios que elas faziam os seus ritos culturais e depois isso perde-se. Vai, não se passa de geração para geração. Ok, obrigado. Da forma como está a explorar, está a dar cabo do ambiente, né? Mas se há práticas também das comunidades, e uma muito mencionada, que é muito visível, o facto de queimar a floresta para caçar, que também põem em risco o ambiente, né? Porque às vezes vemos a empresa como risco, mas não vemos nós enquanto utilizadores da terra. Gostaria que os comentários fossem, não sei se vamos começar da esquerda para a direita ou da direita? Talvez vamos começar do último para... Do último? Yeah. O último é? Yeah, yeah. Okay. Então daria 5 minutos a cada um só para ir explicando as questões. Okay. Bom, parece que tem que usar este. Pode usar. Mas não liga. Yeah. Ah, ok. Bom, muito obrigado. Bom, na verdade... Vou primeiro talvez tentar dar algumas possíveis respostas ou pareceres às questões específicas que anotei e depois de uma maneira geral olhar para aquilo que foi, digamos assim, a condensação de questões pelo Sérgio Calundum. Bom, na verdade, em relação à possibilidade financeira desses grandes projetos que apresentei, o estudo não apurou ao máximo, porque também o tempo foi bastante limitado. Tanto qual é, de facto, a grande capacidade financeira desses projetos se manterem. Bom, mas em relação ao projeto Terras do Futuro, o que podemos colher é que é um projeto que tem, sim, um financiamento concreto, já iniciou, e era visível, porque nós chegamos nas instalações do próprio projeto e vimos a evolução do projeto, tanto que visa, no fundo, criar as condições estruturais para os beneficiários. O Junito não está, mas perguntava a ele também se, na verdade, essas as famílias, ou sim, as famílias das comunidades que circundam o projeto Terra do Futuro, será que beneficiam ou não daquelas fazendas de 250 hectares? Na verdade, não beneficiam, só beneficiam dos pequenos empregos, portanto, emprego normalmente para lavradores, alguns que trabalham na área da mecânica e etc, etc. Os grandes beneficiários dos projetos ou das pequenas fazendas são, em princípio, também agrônomos. que são recrutados mediante um processo de... há um concurso que é lançado até mesmo a nível da internet, o jornal anuncia, e eles se inscrevem, passam por uma formação, aqueles que passarem na formação depois têm, digamos assim, meio caminho andado para concorrer no acesso às fazendas. Essa é pelo menos a informação que tivemos. No Uaco Cungo, tanto em relação ao projeto Procana, tanto digo Uaco Cungo porque é lá onde, na verdade, existe materialmente o projeto. Porque a grande previsão de produção de cana-de-açúcar está no Lonhe, mas o projeto ainda não arrancou no Lonhe. Era previsto a esta altura, tanto no final de 2012, sair já o primeiro produto, o primeiro açúcar, porque eles pretendem produzir açúcar aqui e a questão do álcool a nível do Xangongo no Cunene. Mas na verdade não arrancou no Lonhe. O que arrancou é apenas o viveiro no Uaco Cungo. E a informação que tivemos, mas aquela informação mais ou menos confidencial, mesmo sem ninguém à volta, é dita em tom muito baixo, é que parece que o projeto já não tem dinheiro, né? Embora a pessoa fez uma afirmação meio com soluços. Tá? Na verdade, esse é o grande receio e por isso afirmei antes que o projeto Procana, em princípio, deve ter herdado os mesmos vícios do projeto Aldeia Nova. Em relação à produção de outras culturas, a nível do projeto Procana, tanto no Lonhe não é possível falar ou aferir porque ainda não iniciou, mas pelo menos no Uaco Cungo, para além da cana de açúcar, sim, há produção de outras culturas, mas mais para efeitos da alimentação dos próprios funcionários, não para a região. Tanto o objetivo do projeto, de uma maneira geral, é mesmo só produzir cana-de-açúcar, para aqueles efeitos que sabemos, tanto para a produção de açúcar, do álcool ou então a geração de energia. Em relação à questão condensada que o Sérgio levantou, tanto dependendo assim das contribuições dos participantes, as vantagens dos investimentos, eu acho que existem, em alguns casos, algumas vantagens, e eu fiz questão de apresentar. E para além da geração de emprego, por exemplo, a nível do projeto Terra e do Futuro, algo visível e que foi objeto até mesmo de depoimento de alguns aldeões, né, nas comunidades que nós passamos, é o facto de agora mesmo ter comunicação da rede móvel da Unitel. Portanto, através do projeto se instalou uma antena da Unitel lá no projeto e as comunidades, sem nenhuma pergunta, logo fizeram referência a este ganho, que podem agora comunicar com as outras partes do país. Portanto, acho que há alguma vantagem, sim, deste ponto de vista, mas existem também, de facto, algumas desvantagens. Em relação ao impacto sociocultural, há percas, quer no lado do Lonhe, como também de Cariango. Primeiro é que a caça é, de facto, uma atividade tradicional que começa a ser já reduzida a sua possibilidade de continuação. O outro aspecto que é característico a nível do Kwanza Sul, tanto uma característica cultural, é de, nas áreas onde se pratica a caça, se instalarem pequenas casotas onde se guardam os malombes, né? Tanto dizem, falam lá, os restos mortais dos grandes sobas, né? Tanto normalmente tem alguma autoridade espiritual, que é, digamos assim, escolhida de forma também espiritual para tratar destes malombes. E é normalmente nessas áreas onde, em princípio, os caçadores também fazem uso. Na verdade, com essas ocupações pode-se perder esta possibilidade de contacto cultural com os antepassados, né? Isso, pelo menos, vimos que é, digamos assim, uma perca do ponto de vista sociocultural. Bom, para terminar, talvez falar rapidamente da questão da consciência, que já esgotou o tempo, né? Mas eu recebi tantas questões, né? A questão da consciência da lei. Bom, no Kwanza Sul, na verdade, o Fórum Terra acabou surgindo Porque a Ajuda Popular da Noruega fez um estudo entre 2004 e 2005 sobre a dinâmica de terra no Kwanza Sul e registrou que a maior parte da população do Kwanza Sul estava em situação de insegurança da posse e uso das suas terras. E um dos motivos, ou uma das razões desta insegurança, era precisamente o desconhecimento da lei. Então, na verdade, este foi um dos grandes motivos da Constituição ou da formação do Fórum Terra, claro, com apoio da Ajuda Popular da Noruega. E pelo menos 6 municípios dos 12 que compõem o Kwanza Sul beneficiaram de uma campanha de divulgação da Lei de Terra, pelo que pelo menos essas comunidades onde encontram-se estes projetos há um certo nível de conhecimento sobre os direitos que as comunidades têm e que estão tipificadas na própria lei, pelo que na verdade, até hoje, é o grande mecanismo que as comunidades têm para reclamar direitos em caso de usurpação dos mesmos, portanto, quando há, digamos assim, uma determinada ocupação. Obrigado, Sérgio. Vou pedir agora do colega da Uila, e creio que a pergunta do Gelembe sobre a lei tenha duas vertentes. Uma, eles são conscientes, mas também qual é a capacidade que as instituições do Estado têm de aplicar as leis. Era nesse sentido também, não? Era dois caminhos. Um, okay, que as pessoas são conscientes, outro, um que é uma demanda e outro que é uma capacidade efetiva de responder à demanda. Yeah. Ok, por favor. Muito obrigado. Eu tinha a ver aqui com a questão de a vinda do empresário ser vantagem ou não. Yeah. Por mim, o que nós estamos a ver é a falta do exercício de cidadania. O angolano não sabe ser angolano até aí. Nós, nesse momento, estamos muito mais virados para a nossa naturalidade, o que é que nós somos originariamente. Mas agora, o exercício de cidadania por lei é que é atrasado. Vejamos que as nossas populações ainda não são identificadas. Não têm bilhete de identidade, não têm cédula, não têm nada. Não são conhecidos, ou não se reconhecem como tal, ou como angolanos. Ponto princípio. Agora, o que já se viveu criou para nós um motivo de desconfiança. Já estamos há 30 e tal anos, ou mais anos, já é uma geração que passa, depois da independência, se as coisas às vezes andarem bem. E nós, dentro dessa vida, o que é que, quer dizer, nos leva a uma total desconfiança? Quem é que vem? O que é que vai fazer? Se já não fez durante esse tempo. Estamos a assistir, por exemplo, nas fazendas, pessoas a serem maltratadas. Não há direitos humanos, não há nada. Né? As pessoas trabalham nas fazendas, estão ali a Deus dará. Pode adoecer, pode morrer, pode não sei o quê. Ninguém apresenta a estatística, nem ao serviço de identificação, que, por exemplo, morreu um jovem trabalhador numa fazenda. Mas o seu pai, o seu familiar, o que é que acha com essas novas fontes, essa nova vinda, seja de empresários ou de quem? Portanto, eu interpretava isso como uma discrepância no exercício da cidadania. Estava a entender mais ou menos isso. O bem sempre virá, mas ainda o cidadão não se conhece. Segunda questão, eu poderia olhar para a educação, pela formação. Serão bem-vindas as empresas, os trabalhos modernizados. Mas quem vai os fazer? É como dizia meu amigo brasileiro. Não vamos buscar os outros de outras terras para vir ali. Mas os que estão ali, se não estiverem formados, seremos obrigados a importar homens formados para trabalhar na terra dos não formados. E os não formados encontrados vão ser quem? Vão ser instrumentos. Não sei se estou certo. Agora, a lei... Nós estamos a trabalhar dentro do desconhecimento da lei. Não sabemos se a terra é de quem, se é de que agora estamos por ali. Porque quando aparece alguém, já é dono, faz, não desfaz. Né? Nós temos factos vividos só porque não são divulgados. Por exemplo, um fazendeiro tem capacidade de pegar 10 homens e levar para a prisão. Sem procuração, sem advogado, sem nada, ele pega porque... O que interessa é uma intimidação para ele dentro da fazenda, estar ali como estiver. Como é que ficamos até ali? Agora, A realidade cultural também vai desaparecer por ali. Por quê? O que nós vemos no moderno é só dizer que queremos o desenvolvimento econômico, queremos trabalhar, queremos produzir combustíveis, queremos produzir isto e aquilo. Está bem. Sem um retorno ou uma outra retrospectiva para nós entendermos, e eu, o meu ser, isso não aparece no caderno, na petição daquele que vem, ou naquilo que o legislador faz para poder dar uma aquisição. Não aparece. E como é que eu fico? Permaneço numa desconfiança total. E que às vezes o outro ou a maioria vai dizer que bem, está tudo certo. Porque principalmente a camada jovem, não é? Tem pouca visão das coisas, vai dizer, não, nós aceitamos porque a empresa vai nos trazer um benefício. Mas não sabe que cedo ou tarde poderá desaparecer. E o que é que está no fundo disso? Nós já estudamos, mesmo noutras localidades, no Brasil, enfim, existe movimento sem terra, porque ainda há problemas. Agora, aceitamos que aquele que vem de longe nos traz boa coisa. Mas se conhecermos o que ele vive, sabemos que os problemas também lá existem. Então, o que é que estamos a fazer? Então, é por ali que o homem será aculturado. As coisas vão desaparecer. Eu estou desconfiando, porque o exercício da cidadania ainda não me toca. Não sei quem sou e onde estou nesse momento. Não sei ainda. Muito obrigado. Talvez... Gostaria, no município dos Gambos. Eu queria só, talvez, acrescentar no comentário aí do colega que acaba de dizer, também de desconfiança quando fala dos fazendeiros. Porque os fazendeiros, nós dizemos dos fazendeiros, fazendeiros, são pessoas que vêm dos outros países, que não são proprietários das tais terras. Mas digo isso porque nós temos uma desconfiança, temos uma fazenda na província da Huila, que é a fazenda Campanda. Nós vimos uma coisa que aconteceu na Campanda dia, parece acho que foi no mês de janeiro, que o fazendeiro é proprietário do fazendeiro e fez condenar 10 pessoas. Isso é porque ele, em primeiro lugar, quando chegou, falou com o povo, contactou o povo. Ele chegou até a contactar a administração municipal dos Gambos para plantar a fazenda. Depois de plantar essa fazenda, foi pedindo mais uma parceira, que era essa parceira, era parte das comunidades, que havia as rotas de transformação, onde que eles passavam entre Campanda e a comunidade de Chicoatite, onde tem o mercado paralelo. Mas depois de um tempo, segundo uma negociação, são por mência, da forma como o outro estava acabando de dizer. Eu aqui estou aqui, venho isso, quero ocupar essa terra, faz favor, mas eu tenho aqui que vou plantar aqui escola, vão dar aqui hospitais, vão dar aqui tudo. E depois assim sendo, é uma melhoria. Está bem, é uma melhoria para o povo. Mas depois de negociar com a administração, as pessoas não têm como. Porque o administrador, quando diz que esse camarada, ele tem direito de plantar aqui uma fazenda, o povo cala, já não conhece nada. Porque é o administrador que está dizendo. É um governador que disse. Sim, senhor, ocupa, vamos esperar das escolas, os hospitais, que o governador está a dizer. Pronto, esperaram, ele vedou a parceira, onde que as pessoas praticavam as suas transformações, onde passavam as rotas de transformação, que implica que agora até eles têm de controlar a fazenda a 30 km para encontrar o mercado paralelo do Chicoatito. Eu contou. Mas dentro dessa fazenda, onde tem cemitérios, onde tem, havia até cacimbas dentro dessa fazenda. Pronto, o que é que acontece? Depois da esperança, tanto esperança daquelas promessas dessas escolas e nada foi feito, o povo ficou contra. Como é possível um fazendeiro vai ocupar a terra, nunca nos dá escolas nem hospitais que ele tinha prometido? As pessoas entraram aí com frito já de terra. Então perguntaram, fazendeiro, como? O fazendeiro disse, não, isto é meu. É proprietário meu. Eu já dou dinheiro no cofre do Estado. eu já pago imposto, convosco já não falo. Tá bem, mas o povo ficará contra. Metendo essas preocupações à administração municipal, como a administração comunal, o administrador também fala que, olha, este é do proprietário da fazenda. O fazendeiro já ocupou esta terra, é dele próprio, vocês não podem mais se meter lá. Pão entrar no conflito, um belo dia, chegaram de abrir as suas rotas de transmassa, antigamente que o fazendeiro fechou, abriram forçosamente. Mas o que é que acontece? Depois de cair esse arame, para eles poderem passar, que o fazendeiro não permitia que um cidadão passasse dentro da fazenda, nem abrir a jota de transmassa para fazer aquele contorno de 30 quilômetros, as pessoas ficaram maltratadas. O que, que eles pensavam? Pensavam de levantar o arame para poder passar abrir as suas rotas de transmassa e as passagens antigamente que faziam o paralelo no mercado. Está bem. Mas o fazendeiro, um belo dia desse, foi dia 20, pensou, não, como eles são assim, agora vou lhes convidar. É Covid, ao mesmo tempo, afinal, é para meter nas cadeias. Nós temos uma reunião no setor provincial, no setor municipal dos Gambos, que vamos reunir. Está bem, tudo bem. Isso é porque? É porque no conflito que se passa sobre essa fazenda. Vamos tratar isso perante o administrador comunal. Está bem. Pronto, foram convidados. O fazendeiro pegou no carro dele, solicitou-se bem as pessoas, logo 10 pessoas subiram no carro. Quando meteram no setor municipal, chegaram lá e partiram a camisa. Tira sapato na cadeia. 10 pessoas para fora para a cadeia. Nas suas terras. Tá vendo? Que usurparam coercivamente, posso dizer isso. Agora, essas pessoas, graças a uma ONG que é a ACC, que lutaram, até que conseguiram salvar os mesmos detidos. Até foram detidos um pai com o filho dele, um avô com o neto, tiveram numa cadeia só. Agora, isso é uma desconfiança para nós. Quando o estrangeiro vem do país dele para plantar uma fazenda dentro do país do outro, também tem que obedecer os hábitos e costumes das comunidades. Pronto, esse é o meu comentário que eu acabo de dizer, que nós estamos em desconfiança com esses projetos. Mental, moral e fisicamente, que é para podermos aceitar o desenvolvimento. Yeah. Senão eu estou cru e vou aceitar, como é que eu vou aceitar esse que vem me salvar? Vai me salvar de que maneira? Você já vi os outros a provocarem muitos problemas. Obrigado. Ok, é muito claro. Sim. E vamos depois devolver a pergunta à plateia. Vamos pedir depois quem sim. foi? Ah, sim, sim. Ao meu dizer, penso que conforme que aqui o irmão acaba de dizer, quase é a mesma coisa que está acontecendo aí. É que quando numa área vem um empresário, quase é boas-vindas, está bom. É, mas as consequências são essas. É que seria bem que houvesse a obedecer a lei dos encontrados. É que quando ele contacta a administração e os sobas, quando ele determinar que pode partir daqui até acolá, ele pode obedecer, isso seria bem. Mas o que estamos a registrar é ele não venha a obedecer essa parte. É este aqui que está a causar problema, que o povo está a ser prejudicado. É, então, é essa parte. Então, ali na nossa área, de princípio abriu aquela estrada que veio diretamente até na fazenda, né, isto? Então, meteu ali uma casa, não sei o que, o resto, e agora, como ele já está ali há um tempo, então tem programa de fechar aquela estrada e que para o povo não passar mais ali. É? Então, ele meteu ali culturas, meteu ali o milho, está a plantar o capim para o gado, porque as pessoas têm nervo das terras que estão ocupadas pelo engenheiro. Então, acreditar milho, alguns roubam mesmo, pela mania, que pá, você, porque não está a obedecer, recebeste aquelas matas que era para nós, então nós vamos prejudicar também o teu milho. É, então, são essas coisas que estão acontecendo, que hoje recebem alguém que veio para trazer o bem na área, mas não vai obedecer aquilo que os locais querem. Seria bem se não houvesse aquele que fica prejudicado. Então, para mim, Digo, era só tudo isso. Okay. Sim. Okay. Já terminaste, né? Sim, sim, sim. Obrigado. O que eu queria referir quando falamos do prejuízo do ambiente, não é o ambiente só, mas também a própria comunidade. Eu já disse que já lá morreram 4 pessoas, crianças com tosse. E não só nesse caso, também as culturas, as lavras também sofrem as mesmas consequências. E quando o emprego, até aquelas pequenas indústrias que produzem tanto a poeira, matam essas pessoas, quantas populações ou quantas pessoas podem empregar? Só talvez 10, 20 pessoas. Agora, únicas empresas na Lunda, nas Lundas, conhecem bem que existem grandes indústrias diamantíferas que deviam empregar mais pessoas. Só de 100% de trabalhadores se empregam 30, 40%, provavelmente. A maioria não se sabe de onde vem. Mas invadem áreas de grande extensão e até a própria população não pode passar ali. Até posso dizer que em dezembro o senhor chamado Manuel Sawamba, um pescador, foi atingido a tiro a um Alfa 5. Quando a lei, a cidadania pertence a quem? A cidadania, aliás, não é bem a cidadania, o que eu queria dizer. Soberania. A soberania pertence a quem? É a população. Se a população que vota, fulano fica aí para dirigir os outros, tem que respeitar esta população. Se não respeitar, respeitar a economia e desrespeitar, violar direito do cidadão por causa da lei. Por exemplo, nas Lundas exploram diamantes. Naquela área, os donos não têm quase nada. Os diamantes saem, mas não têm nada ali. Mas passam para os caçadores ou passarem para ali para pescar e atingido a tiro. Até sabe-se muito Cafuvo e aquela área da Lunda Norte. Esse que eu estou referindo, que é o Manuel Saon, foi mesmo na Lunda Sul, só para ir pescar. Pronto. É, a lei, a Lunda respeita a lei. Eu, aliás, mesmo em toda Angola, o povo respeita a lei. Isso é que talvez, e tem certeza que o próprio Estado viola a lei. Porque viola a lei como? Não viola os direitos humanos e da cidadania. Daquilo que diz, daquilo não, daquilo que faz. Por isso mesmo, para mim, o que nós queríamos referir quando acerca do prejuízo do ambiente, prejuízo da população, em relação também ao emprego, é isso que acabei de dizer, como, assim como também acerca da lei. Isso queríamos dizer. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Só tentando fazer um resumo e devolver para a plateia. Parece que, pelo menos dos participantes, poderá haver outros angolanos, mas há uma grande desconfiança do modelo do empresariado que vem de fora. E são 30 anos, pelo menos, diziam aqui, não tem, não há, pelo menos entre os que estão aqui presentes, nenhuma experiência de que tenha vindo bem. E sabe-se que é um modelo que vem muito do Brasil, Portugal e uma série de países, e eles dizem que são países que eles sabem que também têm esse tipo de problema. Então, esta é uma questão. Não é para dizer que o modelo é bom ou não, mas não existe uma prática vivencial de modelos harmoniosos, né? Se calhar temos que fazer um grande esforço de ir buscar, mesmo aqui em Angola, casos de estudo em que isto se tenha dado. A plateia não respondeu um desafio que se vos fez a vocês, porque também quando se questiona as práticas ambientais, há práticas ambientais que as comunidades têm que também colocam risco. Mas vamos dar também agora a vez à plateia a colocar questões e talvez da próxima vez vou tentar pedir que respondam mais esta questão. Mas o foco das respostas foi a pouca crença, a pouca experiência, a pouca vivência. Muitos desses que estão aqui estão a viver problemas outros, não são questões teóricas, são questões práticas do dia a dia. Bom, complementando, com relação ao Movimento Sem Terra do Brasil, é é um movimento que não são de trabalhadores rurais, em grande parte, são pessoas custeadas pelo governo, já desde Fernando Henrique e Lula. Muitas vezes eu sou mecânico numa cidade, contrato um funcionário de $200 para ficar no acampamento, pego uma terra de $50 mil e repasso para outro. Então virou um business. Se você for na beira da estrada e perguntou, você já cultivou com trator ou com enxada em 100 terras, eu te falo que 40 sim, 60 é business. Esse é um ponto. E que percentualmente é irrisório essa população dentro do contexto de pequenos, médios e grandes agricultores. Quando o senhor fala da questão da cidadania, eu acho assim que a cidadania aqui em Angola nasce na comunidade. O SOBA tem o poder absoluto e aquela comunidade sabe o que faz bem para ela. É muito ruim, eu já vi terras vindo de cima para baixo. Para um proprietário angolano, né, teria que ser de comum acordo da comunidade para cima. Então a terra está vindo, às vezes você negocia com o SOBA, mas muitas vezes vem da prefeitura e atropela o SOBA. Isso eu particularmente acho errado. Com relação a essa geração, eu não apoio totalmente essa ideia do estrangeiro, porque o estrangeiro em nenhum lugar do mundo ocupa o espaço. No Brasil, no começo do século 20, vieram europeus com fome e que cultivaram o sul do Brasil e deram desenvolvimento. Mas o que eu falo é a troca de tecnologia. Eu acho que o Terra do Futuro é mais ou menos o caminho, né? Onde agrônomos angolanos pegam uma pequena terra, vão desenvolvendo, vão pegando tratoristas daquela comunidade e esses vão virando agricultores. Porque hoje a gente precisa criar uma base técnica. Na enxada ninguém faz nada. Isso é fato. Na enxada não vamos alimentar Angola. Agora, vão ser os angolanos com uma tecnologia vinda não sei de onde, que vão disseminar pelas comunidades essa tecnologia, eu vejo por aí. Está lançado um desafio muito concreto, que é uma... Não, é melhor para não... É um discurso mesmo, é melhor para a situação. Também já li algumas coisas, falei com o movimento sobre o modo de movimento que há no Brasil, para o movimento de Serra, há um movimento mágico, um movimento dos atingidos pelas barragens. Se calhar pudesse começar a dizer... Acho que era melhor, vamos tentar... Vamos falar, esse é problema local, é como a pedreira do senhor, eu entendo o problema das ondas da pedreira, mas não afeta Angola como um todo, né? É um problema alimentar. Vamos um pouco no debate, velho, mas desde já agradeço muito a sua aportação, entendo que tem uma visão muito clara e a facilidade com que expõe, né, que ainda que claramente a vivência aqui é outra, mas eu agradeço muito. Estava... Mas espero que o debate esteja a ser interessante. É um bocado novo, bem-vindos ao Rossano Republicano. Agora a minha questão é muito direta para o Rocumbar. Falou da transformação da cana-de-açúcar para o açúcar em cristal. Já existe alguma fábrica para a transformação da cana-de-açúcar ou é previsão? Muito concreta a questão. Um pouco do que estamos a ver. Primeira coisa que nos chama, referiu-se da lei, falamos da lei. Estou a ver que, talvez digo eu, se for a lei, a tal lei plantada em Angola, posso dizer se a lei só para aquele que tem, talvez aquele que está no poder, aquele que está a comer. Eu posso dizer isso. O porquê? Quando eu refiro do fazendeiro plantado num município, ele tem poder. Se a lei me confere como cidadão angolano. Agora, um estrangeiro plantou um fazendeiro que plantou uma fazenda dentro do território. Mas também tem que obedecer as regras, os trâmites da lei que eu oferei à República de Angola. Como é que um fazendeiro tem direito de prender um cidadão? Se ele não é, ele próprio não é autoridade da lei. Isto é uma interpretação que eu tenho. Vamos É por aí. Talvez só para eu sair do Brasil. É que naquela zona temos casos de cárcere privado, tortura, condições claras de esclavagismo, né? Então, essa a tua ideia, né? Okay. A minha questão, acho que agora não vai muito nesse de lei, não lei, mas eu queria, talvez seja muito dirigida ao Rock, que esteve com, que participou na elaboração do estudo, porque seria muito mais direcionado para as pessoas que estavam a fazer o estudo. Na Procana e Aldeia Nova, falou de que há grandes extensões, mas não trouxe o elemento questão ambiental. Como é que se vai fazer a proteção da flora e da fauna destas grandes extensões, porque estamos a nos referir do Lonhe. Eu sei que o Lonhe ficou muito tempo, no período de guerra, privado da zona onde teriam acesso a hospitais, e foram se tratando com aquelas espécies naturais, e ali aquela zona tem muitos animais. Como é que vão proteger? Como é que o projeto... O que é que o projeto traz para proteger essa diversidade nessa região? 42 mil hectares é muita área. É muita área e há muita coisa que vai se perder naquele... Como é que o projeto prevê isso? Okay. Provavelmente. Só uma nota que eu vou esquecer. Uma das coisas que nós temos, talvez pode ser a base de alguma contestação ou de alguma... reivindicação, é que se nós analisarmos grande parte dos grandes projetos agrícolas, agroindustriais, ou como quisermos chamar, no caso da Angola atualmente, é que tem importante investimento público. Portanto, tem a questão da terra, que pode ser uma discussão mais larga, inclusive para o investimento privado, né? Mas hoje, em Angola, um dos grandes pontos de discussão é que o Estado, por empréstimo ou por que via for, está a aplicar recursos de todos nós para muitos projetos bastante duvidosos. E que depois, por mecanismos que depois a gente não sabe como, aquilo passa para as mãos de privados. Esta é a outra parte do problema, que não se trata como noutras realidades, onde é apenas investimento privado e a questão é a terra nas suas mais diferentes consequências, né? Aqui temos esse ponto que tem que ser... cada vez mais rebatido. Recursos públicos que estão a ser aplicados e depois passados para privados. Yeah. Eu gostaria apenas de fazer uma questão que pode ser respondida por qualquer um dos integrantes. Eu estou um pouco curioso. Sabemos que quando há, por exemplo, uma localidade, por exemplo, nas Lundas ou no Bailunda, em que há, por exemplo, uma manifestação clara de que um dado segmento da população está contra um dado projeto, né? O que é que a população, nesse caso, faz, para além de, como disse, roubar milho do fazendeiro, ou talvez basear-se numa organização, como, por exemplo, o Fórum Terra Kwanza Soloado? Será que existe uma outra maneira? Quais são as maneiras que a população se manifesta, faça com que o fazendeiro, né, entenda que, na verdade, eles estão contra isso? E talvez usando também a lei, como se diz, né? Eu queria também mencionar isso. Na África contemporânea e tal, muitas das tensões políticas depois descambam em populações, ou seja, há pouca garantia de sustentabilidade de muitos projetos económicos, sobretudo que envolve terra, que se forjam em zonas onde claramente há pouca aceitação, né? E a minha pergunta também, aqui para vocês, qual é a sustentabilidade? Há garantias de que estes projetos vão ficar, muitos estão a produzir, mas claramente com a população ao redor contra, ou há o risco, porque isto para um empresário é um risco que às vezes não é calculado, mas é muito grave, e temos isso desde o tempo colonial, a facilidade com que muitos daquelas pessoas que ateram grandes trabalhadores não tinham grandes problemas com a população, perderam as terras no sentido que nunca tiveram a legitimidade social. As pessoas que estão lá sabiam, este está aí porque houve um sistema injusto e nunca porque houve talvez também nos pronunciamos sobre isso. Tem outro grande dilema, é a hora, né? Sei que até às 12h30, mas se houver mais um outro comentário, depois damos a possibilidade às pessoas de responderem. Não sei se... Anima. E terminamos, né? Sim. Uma questão ligada com terra e que está bem dada. Yeah. Por exemplo, numa fazenda de café, anteriormente proprietário do Dambuim 1, uma empresa territorial, e que depois dessa empresa ter sido redimensionada, a fazenda ficou com um fazendeiro ao lado de uma comunidade, um fazendeiro local, ao lado de uma comunidade, e o fazendeiro disse, a comunidade vem, o que é que temos que fazer isso? E a comunidade disse que nós também não somos capazes de trabalhar a fazenda no seu todo. Partilharam um meio. Chegaram a um acordo, dividiram a fazenda, uma parte para a comunidade e a outra parte para o fazendeiro. E a comunidade trabalhou com o fazendeiro. E ali está uma relação amigável. Ninguém rouba ninguém. Ok. Não sei se perceberam, havia muitas questões para o Roque, mas vocês também podem, sobretudo as práticas que colocam em causa o ambiente. Havia mais alguma questão? Eu acho que era mais isso, não? Sim. Yeah. Bom, eu registrei pelo menos três questões. E a primeira tinha a ver com a produção de cana-de-açúcar, se de facto era uma realidade ou simplesmente uma previsão. Portanto, no projeto Procana, do ponto de vista de produção de cana-de-açúcar, ainda só está ao nível do viveiro, onde estão a ser experimentadas diferentes variedades de cana-de-açúcar e ver até que ponto elas se vão adaptar ao solo da região. Portanto, no Lonhe, onde a produção terá como fim, digamos assim, colocar no mercado o próprio açúcar, ainda não começou. Só a nível do viveiro. Como é que se vai fazer a proteção do ambiente? Na verdade, o projeto Procana, daquilo que pude constatar, aqueles documentos que me foram fornecidos, como no diálogo, não prevê quaisquer mecanismo neste âmbito. Este é o grande problema. Agora, no projeto Terras do Futuro, sim, recebi informação direta de que eles estão a olhar a questão ambiental como sendo uma questão que poderá ser resolvida do ponto de vista da educação, daí a instalação da escola. Portanto, que poderá, sim, do ponto de vista da educação, querem olhar a questão ambiental mais do que noutra vertente, do ponto de vista da educação, a nível da escola que eles irão fazer para a formação de base e formação profissional. A minha questão não é... Era só para o Cano. A biodiversidade aí, como é que se... Yeah, a questão dela era mais no sentido da biodiversidade, aquelas espécies nativas locais e não sei o quê. Porque com conflito eram zonas que a natureza se desenvolveu bem, né? Uhum. Mas agora entra a intervenção humana. Pois, mas não podemos apurar isto no estudo devido àquele fator que já mencionei da limitação do tempo para apurar ou aprofundar as questões. Mas, na verdade, esse estudo de caso é também ainda um caso mesmo de estudo. Yeah. É ainda um caso de estudo e, claro, de que vai carecer de algum acompanhamento permanente da sociedade civil, tal como perguntava qual seria o nosso posicionamento face a essas situações. Bom, a outra questão que era para todos nós tem a ver com outros mecanismos que as populações usam para além da reivindicação ou contestação, não é? Bom, na verdade, daquilo que eu sei na realidade do Kwanza Sul, para além das populações procurarem ultrapassar os conflitos por via do diálogo, também já há tentativas de fazer o recurso hierárquico, através da administração local, através da Procuradoria Geral. Tanto na Conda, por exemplo, temos o caso de uma comunidade, Kalemba, que teve conflito com a igreja, tanto a igreja do sétimo dia, e conseguiu, de facto, alguma solução parcial a nível da própria administração municipal. Na Kibala também há esses exemplos. Mas, na verdade, sabemos que nem sempre as comunidades conseguem ter sucesso quando fazem o recurso hierárquico, pelo facto de que a lei, por um lado, prevê o direito costumeiro, mas não traz, tanto a lei quanto o regulamento, não traz os mecanismos suficientes que poderão transformar este direito, ou dar a este direito uma eficácia real. No fundo, estamos a falar da possibilidade das comunidades terem um título não é? Um título de reconhecimento que lhe serviria de título executivo caso quisesse reivindicar ou reclamar o seu direito dentro, junto do tribunal. Portanto, não tendo um documento, têm dificuldades, por exemplo, de acesso aos tribunais. Têm dificuldades. Bom, na verdade, são essas grandes limitações e outras mais que podemos registrar. Tá, muito obrigado. A essa pergunta que nos afeta a todos, eu só tenho a dizer que a quem o povo deve recorrer. Estamos a ver que nós temos uma governação quase encostada à vida partidária. Um administrador, por exemplo, comunal ou de setor ou de população, ele olha para os projetos traçados como um desenvolvimento. Mas se ele contrapor, é conotado logo. Acha que está contra o desenvolvimento ou está contra um partido ou contra uma certa política. Eles não conseguem se abrir para poder apresentar as inquietações do povo. Não conseguem. Agora, há vezes que aparecem algumas ONGs a tentarem ser porta-vozes para fazer chegar algo ao governo. Mas acaba por fim serem conotados. Agora, eu não sei quando é que nós teremos uma governação sem olhar para a vida partidária. Olharmos só plenamente para o povo e para as suas inquietações. Isso também é uma coisa que fica no ar. Porque eu, se eu me levantar e sou administrador, a população que estou a dirigir carece disso, isso e daquilo, você quer ser mais. Você já tem noção de outro partido, você já é crítico no meu partido, parece que tens outra ideia. Isto é o que está a criar muitos problemas no país. É verdade. Essa é a nossa inquietação, porque aparecem ONGs a tentarem nos defender, serem pelo menos porta-vozes. Esse depois acaba por ser conotado. Ou então introduz elementos que acabam por desfazer essa associação, essa organização. Nós viemos já desde 98, com uma noção de criação, uma associação própria de criadores de gado, Ovatumbi, que é para termos aquela força de irmos ao administrador, irmos a quem apresentarmos as nossas inquietações. Mas encontramos uma vedação, não crescemos. Por quê? Vamos mexer onde também há interesses de valores, não é? Eu quero pôr aqui uma fazenda, eu quero pôr aqui qualquer empresa. Mas se eu passar qualquer coisa a quem está no poder, agora, quando o outro aparecer e dizer que aqui está mal, logo aparece uma bandeira. Você está contra isso. Em vez de pensarmos que está contra uma realidade que está acontecendo. Esse é um dos problemas que nós temos que pôr ali. Isso faz com que o povo chegue a um ponto de saturação para recorrer à violência. Isso até queria acrescentar o que o colega está a referir. Eu mesmo na Lunda também, nas Lundas, a governação é um problema sério. Uma grande violação das leis até, que dizem que o povo mete a lei no bolso. Quem mete no bolso é o regime, que digo eu. Porque nós, das mãos livres, às vezes aparecem cidadãos para defender os seus direitos, às vezes violados mesmo pelo próprio Estado. Tanto pode fazer tudo que entender fazer, pelo menos aproximar o cidadão ao governo, fica difícil, até mesmo a própria Procuradoria Provincial. O cidadão, às vezes o direito é violado, vai lá para ele aproximar a Procuradoria para resolver o problema, aquilo, água de bacalhau, não se vê nada. Isso é mesmo. Esta pessoa que foi atingida, tanto que nós fizemos para ver se Alfa 5 pudesse indemnizar, pelo menos nem resposta, nem a Procuradoria conseguiu resolver o problema. Há um cidadão que foi danificado o carro pela polícia. Tanto que fizemos, tanto que fizemos, nada. Nem se conseguiu nada, até mesmo com a intervenção da governadora, não se deu nada certo. Isso é mesmo verdade, o problema é que é este, tiramos o evento do governo, o governo torna a ser partido. Seu problema é este, as inquietações do povo nunca serão resolvidas plenamente, talvez no futuro, se o próximo governo mudar, talvez prestar atenção ao povo tiverá mesmo, talvez, terá a defesa direito. Senão, pelo contrário, controlar o governo é difícil. Aqui é o nosso amigo do Ampo, as últimas palavras, depois vamos passar. Eu acho que foi isso, porque é tudo aí onde eu falei sobre a questão do empresário e que é o resto. E que se haja um entendimento ali, quase no seio da comunidade, não haverá nenhum problema. Não haverá nenhum problema, porque eles também poderão nos ajudar. Sim. Sim. Ok. Então, eu não vou fazer uma síntese do debate, porque está previsto que o Alan vai fazer, né? No final. Basicamente, mas gostaria de destacar três aspectos, né? O primeiro aspecto é que decidimos fazer de uma forma diferente. Hoje não foram especialistas a falarem de coisas especiais, não foram pessoas que falam de vivências. Muitos desses problemas é desde que acordam até o dia que vão dormir. São casos reais. Outra questão que também destacamos, que eu gostei muito da plateia, a forma como interagimos. Há um mito em Angola que há dois mundos, que há mundos que nunca acabam de se cruzar. Um da realidade que se vive nas comunidades, com a realidade que se vive nos meios urbanos, ou sobretudo da academia ou do setor empresarial. E aqui muitos disseram, não, mas sentimos que há esta vantagem, pode haver oportunidades. O que sente-se é um pouco a falta de diálogo. Eu acho que também há pouco a presença de uma plateia mais diversa reflete um pouco essa dificuldade que ainda temos na nossa sociedade. Por diferentes pessoas a falarem de assuntos comuns. Né? Mas agradecer sobretudo à universidade do espaço que deu para este debate. Acho que o Alan depois vai fazer isso. E eu, pessoalmente, agradecer à Development Workshop pelo convite, sobretudo para assistir. Eu acho que sinto-me que aprendi muito também nesse tempo. Espero que tenha acontecido o mesmo com vocês. Podemos retomar, não é? Podemos. Muito obrigado. Os nossos amigos das províncias, né? Terem vindo até Luanda e partilhar conosco os vossos conhecimentos e experiências. Dizem que a província de Luanda é especial. Não é uma província. No fim, eu acho que foi útil de voltar para este slide que o Casimiro apresentou, que de facto é uma proclamação recente do ONU, o Comitê para a Segurança Alimentar, sobre as recomendações internacionais que pode ficar uma base para realmente um entendimento ou recomendações para os governos no Norte e também para o Sul para assumir realmente uma posição sobre este processo de aquisição dos terras de grande tamanho. Eu acho que fundamental é, claro, respeito para as comunidades. Nós sabemos, como o caso do Angola, com os estudos de caso mostrou que muitas vezes comunidades e ocupantes das terras têm fracos direitos formais para proteger a sua ocupação. So, as tribunais e, realmente têm de realmente reconhecer estes direitos morais, podemos dizer, das comunidades. E principalmente os direitos das terras das populações existentes naquelas zonas. Eu acho que também surgiu uma série de recomendações sobre a preocupação ambiental. Mesmo foi indicado que uns destes problemas, cá em Angola principalmente, são a volta de fracas instituições para proteger os interesses das comunidades e também foi mencionado que, de facto, muitas vezes as populações não têm conhecimento dos seus direitos, as próprias leis, mas também acho que muitas vezes os administradores também, as pessoas que manejaram realmente assuntos à volta da administração local, também têm poucos conhecimentos das leis e regulamentos publicados. Por exemplo, há leis e regulamentos publicados sobre a proteção do ambiente e principalmente sobre a necessidade de fazer avaliações ambientais antes de implementar estes tipos de projetos. Há regulamentos que não são cumpridos, hein? Nós vimos que alguns destes projetos grandes foram implementados sem nenhum processo dos estudos ambientais. E também, junto com a Lei da Terra, foi publicado na mesma altura, na mesma sessão do Parlamento, uma lei sobre planeamento. E a Lei de Planeamento também articulou vários processos que têm de ser cumpridos à volta da distribuição das terras e aquisição e atribuições dos planos relacionados com terras, que tem com o princípio destes regulamentos de planificação consulta pública, que está raramente, quase nunca, aplicado este direito para antes de implementar um plano. Um plano pode ser a distribuição das terras ou um novo projeto do tamanho destes grandes projetos. Tem de ser realmente um consulta pública e as comunidades têm de ser ouvidas. São regulamentos, são leis angolanas que poucas pessoas têm conhecimento e como ser aproveitados nestes casos. So, eu acho que há, em conclusão, há uma série dos mecanismos existentes realmente ligado com aspectos institucionais que podem ser aplicados para influenciar este processo de aquisição das terras. Eu vou ficar aqui. Eu não sei se André tem umas palavras para dizer. Yeah. Mais uma vez, usamos essa oportunidade para agradecer a participação de todos. Não seria um workshop sem a participação vossa. E esperamos que com todas as contribuições, todos os esforços postos nesse trabalho, irão ainda dar fruto e resultados para mais outras atividades, ou ainda melhor. Obrigadíssimo pela presença, pela atenção e por tudo. Obrigado. Obrigado. Temos aqui um pequeno almoço, um lanchezinho. A gente vai refrescar e depois ainda podemos também usar a oportunidade para partilhar um bocadito mais que a gente não conseguiu fazer aqui dentro da sala. Obrigado. E obrigado, Sérgio, para moderar.